Deus abençoe o rolê. Cola comigo aonde eu for. E tudo que eu faça, minha vida te dê louvor. Sempre posso ver seu cuidado aonde eu vou. Sempre posso ver seu cuidado aonde eu vou. Deus abençoe o rolê. SGPS com skate na mão, mó boa playlist de rap. Faço aquela oração pra começar o rolê. Fazer rolê cê é da hora se tiver com você. Da cruz o mais louco, sou o mais quente que imita. Correndo pra não ser morno, já que ele diz que vomita. Sigo vivendo a vida, confundindo a sua mente. Como pode ser tatuado usando uma cruz na corrente? Na mochila as boas novas, sigo assim, assim que eu faço. Do meu solo me desfaço, me chame de Paulo de Tarso. Outros olhos me viu, insistiu e não desistiu. Segui ele é mais que arrepio e hashtag Deus partiu. Deus abençoe o rolê, cola comigo aonde eu for. E tudo que eu faça, minha vida te dê louvor. Sempre posso ver seu cuidado aonde eu vou. Sempre posso ver seu cuidado aonde eu vou. Deus abençoe mais me achego, menos eu caio, mais eu imito, menos eu falo. Minha escuridão mais fica claro, meu minha luz pra grande seara. Sou mais usado em tudo, quando no seu profundo me afundo. Por isso sou mais procurado pelo Deus deste mundo. Os filhos estão se erguendo, gritando em uma só voz, trazendo água mais pura do que a água da voz. Querem ser rei com seu trono, ter o flow mais insano, mas nego o verdadeiro rei que morreu na cruz no seu cotidiano. Deve ser por isso que eu repeti de ano, queria ser de outro mundo e fazer um reptiliano. Dizem que sou tão avançado quanto solto sons, que no mundo dos flins eu me chamo de Jackson. Deus abençoe o rolê, cola comigo aonde eu for. E tudo que eu faça, minha vida te dê louvor. Sempre posso ver seu cuidado aonde eu vou. Sempre posso ver seu cuidado aonde eu vou. Deus abençoe o rolê. E tudo que eu faça, minha vida te dê louvor. Sempre posso ver. Seu cuidado aonde eu vou. Deus abençoe o rolê.